3304, Lima, tem pistão no zero. Lima, tem pistão no zero, tá? 3304. Marinha 7074, tensões de decolagem da Taxway? Matango Alfa, solo azul no 7, livre a próxima direita, 121, décima 1, confirme o pátio. 211 vai para a Aerostar. Sente, mantenha o ponto de espera, Marinha 7074. 3304. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. Após a decolagem, desconsidere a restrição de manter por até o 4000. Siga a saída Arbor Elefa, TAN 3304. Decolagem autorizada, TAN 3304, manter o perfil de saída para a decolagem. Sou eu, Chanel 6312, boa, tá pronto. Alinhar e manter, não no zero. Alinhar e manter, pista 10, 312. Marinha 7074, acho autorizado alinhar e manter a partir da hotel. Será apenas um circuito, confirme. Três zero quatro, decolado aos 119, chame o controle, 119, décima 8. Senador, obrigado, bom dia. Controle, Papa Tanque Serra Bravo Mike, visual com a cabeceirão no 7. Serra Bravo Mike, chame agora a torre Salvador Frequência 1, 1, 8, 9, 5. 1895, grato, possível. Controle, bom dia, TAM 3304. 3304, tem condições de manter o rumo de decolagem até 3000 pés? Afirmativo, 3304. Tem rumo de decolagem até 3000 pés, após perfil Arbor Elefa, ao 360, aguarde por onde Elefa. Ciente, o 3304. 3304 tem conhecimento de área em Votan? Afirmativo, 3304. Seguinte, reporte na final normal, dono 7, com o trem baixado travado. Ciente, para estar na final normal no 7, o Serra Brava. Seria a próxima 3000 para direto Árbor para o 3304? Afirmou, o seu 3304. Obrigado, 04. Por banda agora para Árbor. Marinha 7074, decolado aos 20. Suba para 500 pés, curve à esquerda e reporte no través norte da torre. E se falhar comunicações no través norte, faça 360, evitando a final da pista no 7. 247, falha de comunicações, 360, evitando a 07. 360 pela direita, ok? Batido pela direita. Está presente, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 3304, obrigado. Gente livre, pouso no 7, está final normal, baixado, travado, Serra Bravo. O Xeré 6302, autorizado decolagem, vento no 30 graus, 122. Iniciando a decolagem, 6312. Meu... Resposta. O Marinha 7074, reporte quando visual com tráfego na final da 17. Bravo Eco 20. Reporte na quando visual. Gente, o meu Golf Victor. Linha aí e mantém. Zé Marinha 6074 da visual com tráfego, estando através do norte da torre. Gente, o 6074, mantendo a separação visual do tráfego que pousa no 17, prolongue a perna do vento e aguarde para girar a base, ok? 74. Decolados 22, no controle 119 decimal 8. 98, 312. Autorizado gerar base, aguarde pista livre. Pista no zero livre. 74, gerando base. O meu Golf Victor livre decolar, vento no 40 graus, 11 nós. Da presente foi direto Puca. Direto Puca, 312. O Serra Bravo Mike no solo 23, qual é o estacionamento? Pátio 5. Entendi, pátio 5. Cara, é BTA. BTA, sim, estacionar frequência livre. Estou atualizado no final para o 74. 354-14, acione identificação. Autorizada a chegada mar e reporte no ideal de descida. Tamará, ideal 54, Natá. Meu Golf Victor decolado aos 24, chame o controle 19 decimal 8. Controle 19 decimal 8, Romeu Golf Vitor. Controle Salvador, Papatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, razão de subida. Confirma pro Romeu Golf Vitor? Razão de subida. Arma, senhora, vai manter a arma. Razão de subida. 2000 pés. Gente, Romeu Golf Vitor, contato radar, 1100. Sente da Arinotan? Sobe e mantém 100, negativo de Arinotan, senhora. O solo mandou a gente manter a broa aqui até 4000. Direto árvore? Afirmativo, direto árvore, Romeu Golf Victor. Mantenha o rumo de decolagem até 3000 pés após direto árvore. Mantém rumo de decolagem 3000 pés após direto árvore, Romeu Golf Victor. No solo 25, táxi até o pátio militar na minha escuta, para estacionar a frequência livre. 21260, 3304, muito obrigado, bom dia. Prossiga. Por gentileza, possibilidade de voar a duna. Aguarde, o senhor segue como número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego agora a posição de 10 horas, 13 milhas, no rumo nordeste, quebrando 120 para o 050. Afirmativo. Afirmativo. Ryanair 6312, seu presente voo e pro do Romeo Fox 018, tem subida restrita a nível de voo 230. Direto Romeo Fox 018, restrito 230, 312. Eu vou ver o quanto possível consigo o seu ideal para o destino. Pro ideal para o destino é a 252, senhora. Romeu Golf Vitor. Seguinte, abaixo para prosseguir direto ao destino, Romeu Golf Vitor, mantendo aí na projeção. Vai aguardar, Romeu Golf Vitor. Bono 630, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000, comida 20, gol, Bono 630. C4 já no ideal de descida? Ideal. No ideal, C4 C4 no 4, desça para o 050. Ajuste em Salvador no 020. 050, trip C4 no 4. Alinhar e manter. E manter, tá, 3663. Instituto recente. Então, 3663, livre em ingresso e decolagem. Vento 140 graus com os nós. Janeiro 6312, Mirici, Fernando 2085, Alterno 2245, 6312. Estabilizado nível 100, Romeu Golf Vitor. Atingiu, se mantém nível 100, Romeu Golf Vitor. Gente, Romeu Golf Vitor. Uno 630, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, livre sinal ILS, tem reporte estabilizado. 2.000 para estabilizar, número 20, gol no 630. P54 no 4 indicada. 250. Redução 210 nós, trip 54 no 4. Segue agora tráfego que está na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, no rumo nordeste, passando 070 para 2.000 pés. Boeing 737-700 da Gol, vai segui-lo como número 2. 200 vai lá. Romeu Golf Vitor, controle. Romeu Golf Vitor na escuta. Restauração para evitar tráfego, curve à esquerda, proa 2, 10, limite será 10 milhas na proa. Esquerda 210, 10 na proa, Romeu Golf Vitor. Confirma o limite, senhora? Limite serão 10 milhas na proa 210. 10 milhas na proa 210, Romeu Golf Vitor. São 3663, decolado 31, chame o controle 119, decimal 8. 98, bom dia. Eu vou ver se o tráfego ultrapassado da presente está a 14 milhas sudoeste do VR de Salvador, que é uma navegação na proa do destino, o Romeu Golf Vitor. É, assume navegação na proa do destino, o Romeu Golf Vitor. 259, ponto espera, pronto. 663, contato radar de decolagem, suba para 340, presente, voe direto Leda. Para 340, voa Leda, outra 3663. A linha e mantém, 3859. A linha e mantém. Presente pro, o limite será o localizador. Mantenha pro, então, o limite ao localizador, descendo por 50. E autorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 com no 020. Romeu Golf Vitor, quando possível, chamado de pouso. Romeu Golf Vitor está chamando pouso aos 1255, cara. 1255, copiado, grato. Livre de decolagem, vento 140 graus, 109. Iniciando 3894 da presente para o localizador, curva direita, proa 070. Desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Direita 070, descendo para 2.000 pés, autorizado o localizador. Estabilizando, gol. 1195, completo sinal, torre 118.95, gol no 630. Gol no 630, 1895, né? Sim. Oi, bom dia, gol no 630. 630, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte baixado e travado. Valeu, baixado e travado, avançado. 3859, decolado aos 35, chama o controle 119, decimal 8. 98, boa. Controle Salvador, bom, bom dia, 3859 novamente, passando 1500. 3859, Tantan, boa, ai, corredão, bom dia, suba para 3, suba para o 340, mantenha um ponto de decolagem até 3.000 pés, após, prossegue direto a bom, até a proa da 3.000, depois a curva direita, direto a bom, da 3859, autorizado 340. pouso, 130 graus, 11 nós, 630. Livre pouso para gol 1630. Localizador estabilizado, triplo 5414. 4142, triplo completo, final, turno 98, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, o triplo 5414. 663, pode voar posição Mótima? Pode coordenar a posição Mótima, volta 3663. Amará. Nossa presente, autorizado mais direto elétrica. Andressa, 3859. Jolie, Salvador, Romeu Gonfito, Propan, Rodato, Barão, 1907. O Romeu Fivito, plano modificado visual 1237. Zulu, suba para nível de voo 1905. Andressa, Romeu Gonfito, para 1107. Sendo identificação, descendo inicialmente a nível de voo 120, a chegada é a Mari. 120 na Mari, Romeu Batalha. Paulo Salvador, bom dia, Papatangó, caminho para a escola. Ciente, continua a aproximação e guarde pista no zero livre. 5414. Guarda. 3663, chame Recife. 3325, alternando 25. 3325, Romeu Golf Vitor, está presente, chame Recife, 1028, alternando 1260. Romeu Golf Vitor. 1, 1. Trip 5414, autorizado o pouso, pista no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Livre pouso, trip 48, desça para 3 mil pés da presente a pro Iduna. 3 mil pés da presente Iduna, agora 48. Salvador, muito bom dia. 6250 da Chanel, 7 da Papá, cruzando 180, passando para Bode. 6250 da Chanel, direto para nível de voo 120, da presente direto Itapia. Borracha, 120, permanece em high speed, como a solicitação do centro Recife. Costera 2520, sendo identificação autorizada a chegada a Bonf, desse inicialmente nível de voo 130. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 130. Chamando a torre. Prossiga. Liga o Sinai, chama pro táxi. Oscar Victor Uniform. Para o 050, agora a Pro de TAP. 050 na Pro de TAP, 6250. Está 3859, chame Recife 1288, alternando com 1260. 3828-260, bom dia. Costaera 2590, reautorizada a descida para nível de voo 0620. Uno 648, desce para 2000 pés, ajuste 1020, livre final INSC, reposto estabilizado. Desce para 2000 com 1020, livre S3, repassar estabilizado. Boa, repassar. Era 2590, da presente voo e TAP. poste para ingresso no 7, Oscar Vitor no Fórum. Desça para 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil com meio 20. Série 2590, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Para 4 mil pés, no 020, passada 2590. Juliette Bravo Delta na sequência do Citation. Está livre, reposte na papá para o cruzamento. Salvador, bom dia, gol 621. Bono 621, desça para o 0620, chegada é a ponte. 0620, chegada a ponte, sou 621. Autorizado, na Lima, Fórum 211, Delta. Não, 2500 livre, desça para 2000 pés, ajuste no 020, autorizada final e ILS que tem reporte estabilizado. Colagem, vento 140 graus ou 32, só Oscar Vitor indo fora. Ativo, 2000 autorizado final e NSX-Ray, 6250. Gol no 648, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 295, obrigado. Livre descida para 4000 pés, ajuste no 020. 4000, gol no 020, gol 621. 621 da Gol, tem condições de atuar pelo? Afirmo, é Duna, né? Pelo, inicialmente pelo no 621. Alto em cima, está presente, gol 621, descendo para 4000. Victor, Victor uniforme decolado ao 51. Chame o controle 119.8. Controle 98, uniforme, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol 1-6-4-8, final. 648, cheque trem, autorizado pouso, pichando 0, vento 140 graus, 149. Baixar travado, livre o pouso 190, gol 1-6-4-8. Controle Salvador, bom dia, Papatão Oscar Vitor, uniforme. Passou o papá. Oscar Vitor, uniforme, contato radar na decolagem, voo 400, na presente direto Leda. 400, presente direto Leda, uniforme, obrigado. Papá Romeu, Eco Bravo, papá? Eco Papa Bravo, senhor, informação papá. Eco Papa Bravo, desculpa, boa tarde, bom dia, sendo identificação, defal 0620, chegaria bom. Bom, fizer Medusa Zero, Eco Papa Bravo. Afirma, ativo, senhora, passou e travou totalmente visual. 6250 do Chanel, complete final, ILS Exit, Vitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Nada, bom pouso. Bom trabalho. Torre Cordial, bom dia. O 6250 do Chanel, estabilizando. Bom dia, o número 2. Segue um 37 da Gol. Está aqui na curta final. Continua a aproximação, agora de pista livre. Viu, Matheus? Passando meia milha de terra. Bom dia, Ground America 238, approaching start gate 11. Sr. Oscar Vitor, informe, está efetuando o desvio à esquerda de 15 graus para livrar de uma formação e já retorne mais 15 milhas. No solo 5-4, chama o solo 2-1. 2-1, agora não, 6-4-8, obrigado. 1-6-2-1, desça para 2.000 pés, ajuste no 020 da presente, autorizada pro de Duna, aguarde vetor final para o localizador. Duna 2.000, gol 6-2-1 com 1.020. Chamado livre por Dacané 6-2-5-0. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3896. 3896, sendo identificação, dessa 060, a chegada é a Mari. 060, sendo identificado na Mari. Alfa Bravo, Papá, confirma indicada. 2309, Alfa Bravo, Papá. Alfa Bravo, Papá, redução 2309. Alfa Bravo, Papá. Papá, desça para o 050. Papá Bravo, correção. Eco Papá Bravo, desça para o 050. Desça 050, Eco Papá Bravo. Estamos usando o localizador para o 0250. 2590, completa sinal, chama 2 para lá, frequência 1, 18, 18, 5, obrigado, bom dia. Bom dia. 250 no solo 56, chama o solo 211. 211, obrigado. Olá, me chame Recife, 13325, alternando no 251. Recife, 13325, 251, no uniforme, bom dia. Alfa Bravo Papá, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés no 020, Alfa Bravo Papá. Está baixado, outro agora. Ok. Então, livre pouso, pista no zero, vento 130 graus, 1 nós. Força aérea 2590. Livre pouso, pista no zero, força aérea 2590. Papatango Foxtrot, Charlie Serra, acione identificação, desça para o 070, chegada é a Mari. A Mari, desce 070, Foxtrot. 3896, redução 2209. 2209, 3896. O Nuno mantém o ponto de espera. Tá certo. Eco Papa Bravo, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 020, descendo para 4-0, Papa Bravo. O 2590, fique atento ao Urubus na final, ok? Antes já observou alguns já, 2590. Para o localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, 1621. Alfa Bravo Papá, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000 pés no 020, Alfa Bravo Papá. O bravo desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3000 no 020, é Papa Bravo. Papa Bravo, vento radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 210, limite será o localizador. Esquerda 210, limite do localizador, é Papa Bravo. 3896, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 no 020, 3896. Fox, mantenha a minha escuta, prossiga via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento da Pistão no 028. Livrando a direita, Alfa e Delta, entre as aranhas, certa para a 2 a 9, Salvador 521. Salvador, bom dia, igual 621. 621, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardo. Genéia 631, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 1-1 nós. Boeing 737, 1 milha do externo. 0639. Radar para o sequenciamento, com via esquerda proa 200, limite ao lock. 200, limite lock, papá bravo. 3896, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite será o localizador. Mantenha presente proa, limite ao localizador, 3896. É papá bravo, desça para 2000 pés. Ajuste no 020. 2000 é Papa Bravo. Pouso no 09, check 3. Baixa travado. Gené 6311, decolado ao 03, time controle 119, décima 8. 198, 6319. 1896, ele descida para 3000 pés. Ajuste no 020. 3000 pés, tá 3896. 3896, redução indicada 209. 209, 3896. Controle, bom dia, Chanel 6311, decolou, cruza 2000. 6311 do Chanel, contato radar na decolagem, subou 3620, mais 2000 pés direto Leda, após Leda Mântico. Só 2000 direto Leda, 6311, subindo 3600. O Fox Charlie Sierra, redução 2309, correção, 2109. 210, mas Papá no local. Papá no local. Alfa Bravo, Papá, Torre 118-95. 1-2-1-1? 1-1-8, decimal 95. 118-95, boa. Boa. Torre Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu Alfa, Bravo Papá, no ILS. Papá Romeu Alfa, Bravo Papá, continua a aproximação, boa de pista livre. Alfa Bravo Papá. Tudo de imediato, FAB 2590? Afirmativo. De imediato, cruzamento, táxi na minha escuta até o pátio militar. Cruzando, táxi na sua escuta até o pátio militar, 0250. Voo no 621, no solo 05, ao livrar à direita, chama o solo 1211. É ao livrar 21, voo no 621. 060, chegada é Mari. 060, Mari, poderia voar e ou não, na 094? Aguarde no 094. O Papa Bravo complete curva esquerda pro 140. Esquerda 140, é com o Papa Bravo. Do pouso, pista 10, vento 140 graus, 13 nós, check 3. Livre pouso, Alfa Bravo Papá, baixar travado. Controle motor, possível. Ativo, reportará. E tá acionado, ponto de decolagem. Isso, meu pé, ajuste no 020, aguarde o vetor final para o localizador. Para 2000, aguardando o vetor final para o localizador, tá 3896. Poste fora do solo, até o Luatango. Faz manter a presente velocidade até o marcador externo? Permitido, Sanito. Gente, rapaz, estabilizado. Eu preparo estabilizado, é Papa Bravo. 3896, curve à direita para o 060, repórter estabilizado. 060, reportará estabilizado. Fox Charlie Sierra, vetor radar para o sequenciamento. Mantenha presente para o limite, é o localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 020. Mantenha presente proa, desce para 3.000, Fox Charlie Sierra. Estou atando decolado ao 07, chame o controle. 1 9 18. Controle, bom dia, Papa Sango, Hotel Matar. Papa Sango, Hotel Matar, prossiga. Decolado da Irmã, mil pés até Feira de Santana. Sim, sim. Decolado da Irmã, vai controle de Feira de Santana, mantendo mil pés. Gente, estou estacionado padrão 0143? 0143, está acionado. Gente, o senhor vai seguir o mil pés até Feira? Mil pés até Feira, senhora. Sim, seu chamado de pouso para a Feira de Santana, Hotel Matar? Mais 30 minutos da presente. 30 da presente. Gente, 30 da presente, agora 1308 Zulu, considerando no 332. Hotel Lima Tango, no meu pé, direto Feira de Santana, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor, reporte 20 milhas fora. 20 milhas fora, reporte anota, Lima Tango. É do Papa Bravo, estabilizado. Papa Bravo, torre 198, decimal 95. 1895, grato. Bravo estabilizado, 1-0. Cheque Papa Bravo, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 130 graus, 1-0 nós. Abaixar travado, solicita cancelamento para seguir para o 1-7, senhor. Sim, não, plano modificar, plano IFR cancelado aos 1-308. Chame na final do 1-7 com trem checado. Chama na final 1-7, checada com Papa Bravo. American 238, clear for line up and take off, runway 10, radius 130 degrees, 10 knots. Just to take off runway 10, American 9238. Meia completa a final ILS X-Ray, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, grato. Eu, Gilete Bravo Delta, mantém o ponto de espera. Gilete Bravo Delta, chegou a torre. Mantém o ponto de espera, Gilete Bravo Delta. O recurso ao Oscar, possível. Livre acionar, chame táxi. É com a Oscar. Liga no ano, tá cruzando 125. Chaner 6311, confere, aguarde para transferência de comunicações. Ainda desvio? Afirmativo, ainda desvio. Pro de Leda vai ser meio difícil. Pro de Máltiva, estamos mantendo ainda por enquanto a 235. Gente, aguarde coordenação para a morte do Xaner 6311. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3896, 4 milhas do externo. 3896, ciente, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Gente, aguardando o pista livre. 0094, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o localizador. Pro 9094, mantém a Pro, limite do localizador? Sim, Patango Fox Charlie Sierra, a presente retoma navegação Pro de Duna, descendo para 2000-1020. Pro de Duna, descendo para 2000-1020. O ingresso aí da Oscar livre, ok? O Eco Papa Bravo, autorizado backtrack, taxa até o... O Graé, só do Graé está ciente lá do seu estacionamento? Afirmativo, senhor. Ok, reporte pista livre. Vai aguentar a pista livre, vai cobrar. 2535-251-6311, vamos chamar e informar dentro, obrigado. 13325, 133,25. Ok, 3325 é a primária, obrigado. Tá. 119,8, bom dia, American. Two, Roger, departure American 238 is 1900, climb to flight number 300. American Line 238, bom dia, radar contact on departure, climb to level 300, Momo departure, flock transition. Momo departure, flock transition, climb at tempo 300, American 238. O Fox Charlie PA está autorizado a interceptar o localizador? Interceptando a Fraude de Duna, reporte estabilizado. Contra estabilizado, Fraude de Duna, interceptou o Fox Charlie PA. 1094, desça para 3 mil pés, ajuste 1020, completa a redução 1809. Entendendo nós, reduzindo, descendo para 3 mil, 25, até nós, passa. Desce para o Bravo Hidro. Bom dia. Papa Bravo, estacionar frequência livre, bom dia. O visual tem intenções de pouso na 17, se possível. Gente, o senhor prossegue no ILS e com a torre modifica para girar base para 17, só que já. Gente, prossegue no ILS, trabalha. Pode ser certo. Que pouso, alinhar e manter. Pistão no zero. Para o localizador direita 070, desça para 2020. Não, e ele é posto estabilizado. Direita 070, descendo para 2000, chamaria estabilizado no 094. Alfa Papa Bravo, mantém a posição na Quebec. O Mike Eco Delta autorizado decolagem, vento no 40 graus, 11 nós. Fazer decolagem, mantém a proa aguardando a liberação do controle direto, Manati. O Juliette Bravo Delta agiliza manobras, por gentileza. São 3896 no solo 114, ao livrar na Fox, agilizando, achando o solo 211. Mais um, só 3896. Fox Charlie Terra teria condições já de abandonar o ILS, Marita, para alinhamento na 17? Charlie Torre 7295, Fox Charlie Terra. 295, obrigado. Tá, bom dia de Papatango, Fox Charlie Terra, na final ILS, solicita pouso na 17. Alfa Papa Bravo, Alfa Bravo Fatal, autorizado cruzamento. Papatango, Fox Trot, Charlie Terra. Então, plano IFR cancelado, 1-3, 1-5, utilizado a base pela direita da 1-7, chame na final da 1-7, baixar travado. Será na final da 1-7, baixo travado, Fox Charlie Terra. Mike Eco Delta, decolado, 1-5, chame o controle, 1-98. 1-98, Delta. Estabilizado, voo na 0-94. 094 completa a final INSC, chama 2 Salvador, 118, 1-8, 2-9. Recebo 2/2, 118, 1-0-94. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta, decolado na sua escuta. Mike Eco Delta da presente, direto Manati, livre ascensão para 1 mil pés, ajuste no 020. Livre ascensão para 1 mil, pro direto Manati, Mike Eco Delta. Autorizado o pouso 1-7, o vento 1-50 graus, 1-0-9. Após o pouso, qual será o pátio de estacionamento, Fox Charlie Center? Vai para aerostácio. Ok, sim, livre pouso. Livre pouso, Fox Charlie Center. Torre Salvador, vamos 094.